tua palavra é a verdade. Como é que podemos atravessar a lama sem chegarmos do outro lado enlameados? Integridade, palavra-chave pra viver com Deus. Sem meias verdades, se entregar pela metade não deu. Eu sou igreja e eu não posso fraquejar. A minha certeza eu não posso simular. E quem sou, qual é o meu chamado? Sobre mim está as credenciais do apostolado. Aqui estou pra fazer a diferença no poder da oração, que faz mudar sentenças. Não perdi, não vou perder minha autonomia, imagem e semelhança, soberania concedida. Jesus não me chamou de fracassado, mas de vitorioso, sim, de determinado, focado. Prossigo para o alvo em passos largos, atribulado, tio, mas não desanimado. O ser humano é falho, sim, como é? Mentem pra si mesmo, não caminham pela fé. Se submetem ao jugo de escravidão, vive de mentiras e de corrupção. Sem estresse, sem levar pro coração, Deus me chamou pra ser porta de salvação. Sem meia verdade. É a palavra de Deus quem nos dá o critério, quem nos dá o caminho. Sem meia verdade. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. E Ele me guia. Sem meias verdades. Ele me guia nos caminhos da justiça. Sem meias verdades. Pelas veredas da justiça. Enquanto muitos se matam, você sonha com seu carro. Invertem os valores da bênção, se torna escravo. Ser servo é servir, não a si mesmo. Amar ao próximo, ter comunhão, ter respeito. Quantos irmãos perdi que podiam estar aqui? Rogério e Kill deixou saudades. Meus irmãos, meus parceiros, se foram cedo. A família eu deixo um salve e reconheço a força que vocês tiveram pra prosseguir. As investidas da dor e resistir. Cheguei aos 28 sendo escravo do chamado. Minha satisfação foram os frutos formados, legados deixados no ministério de quem vence a si mesmo todo dia. No presente século a maldade impera, o reino é das trevas. Sou sobrevivente desta guerra, buscando minha aprovação na provação, orando, lutando em adoração, né não? Assim que é a fim de revolução. Quando se converteres, cuide do seu irmão. Sem meias verdades. Se vocês estiverem em mim e as minhas palavras estiverem em vocês, sem meias verdades, então vocês darão muito fruto e o Pai estará em comunhão com vocês. Sem meias verdades. Que eu seja mantido puro, andando pelas veredas da justiça. Sem meias verdades. Nos caminhos percorridos pelo próprio Deus.